A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma das mais aclamadas franquias de filmes atuais é, sem dúvida, a do Homem-Morcego. Mas eu, em particular, não sou muito fã ali da saga do Bruce Wayne. E pouco me importa quem fará o papel dele no próximo filme. Eu tô ouvindo muita gente reclamar, porque vai ser o Ben Affleck. Mas eu não consigo me lembrar, Walter, de quem foram os outros Batman. Me lembro do Michael Keaton, que fez o primeiro lá em 89. Mas os demais eu não consigo me recordar muito bem, não. E eu tenho amigos aí que estão bem consoláveis com essa ideia de ser o Ben Affleck. Agora, eu sempre gostei mais dos vilões, né? Desde 89 ali, como eu disse, no primeiro Batman dessa saga cinematográfica. Quem sobressaiu muito bem foi o Jack Nicholson, fazendo o papel do querido Coringa. Outros também sobressaíram ali ao nosso querido herói milionário. O Heath Ledger, que também fez o Coringa, né? Nos últimos... Esse destruiu, né, cara? Excepcional, inclusive, cara. Na net aí, rola muita gente querendo discutir qual foi o melhor dos... Mas é inquestionável. Esse imbatível, cara. Né? É, o Jack Nicholson ficou na lama. fica parecendo um ator de pornô chanchada brasileiro, né, cara? O Danny DeVito também foi um grande pinguim. Isso eu me lembro muito bem também. Há também uma dúvida em qual foi a mulher mais gostosa, se foi a Michelle Pfeiffer ou se foi a Halle Berry. Ao meu ver, a Michelle Pfeiffer, a hora que ela dá aquela lambida no nariz do Mike Keaton, aquilo é bem interessante. Aquela roupa de vinil, aquele bondage cinematográfico, amigo. Eu lamento que o Cabeça de Ovo não participou, né? Verdade, verdade. Pra mim, falta. O melhor vilão é o Cabeça de Ovo. Eu também acho, cara. Agora, a minha antipatia pro Batman nem sempre foi tão grande assim, porque o Batman tem esse lance de ser um milionário e tal, e não tem nenhum superpoder. O único superpoder dele é a grana. Mas nem sempre foi assim, cara. Eu... É igual o Tony Stark, né? Exatamente. É, o superpoder dele é grande. Certa vez você falou que o Homem de Ferro era um mutante. A única mutação dele é ser um milionário. Não, mas há controvérsias ainda. Porque ele tem um coração de lâmpada. Um coração de lâmpada. Como eu estava dizendo, eu nunca, nem sempre tive antipatia pelo Batman. Porque ali nos anos 80, mais precisamente no canal do Silvio Santos, ele nos agraciava com aquela série Batman, você lembra disso, Walter? Quando ele e o seu parceiro Robin, em trajes muito estranhos, nos alegravam fazendo a luta do bem contra o mal. Parceiro Robin. O nome já pega mal. E no mundo inteiro, onde a série foi exibida, levantou-se a suspeita entre essa relação aí, entre o Batman e o Robin, pois o Bruce Wayne era um milionário solteirão que adotou um garoto já marmanjão, né? Que sempre tinha exclamações homossexuais, como Santa Barracuda. Então vamos lá, Dick. Quero pescar um pouco. Santa Barracuda! Quer dizer... Claro, Bruce, por que não? Eu acho ótimo, não é, Tia Herd? Essa Fanta é uva, viu, Alexandre? Então, quando o Bruce Wayne chama o Dick Grayson de pupilo, é uma entrega das grandes, né? E detalhe, Walter, detalhe que não sei se muitas pessoas até agora se atentaram. Dick. Verdade. O nome dele é Dick Grayson. Verdade. Pra quem não sabe o que é Dick em inglês. Vá lá e procure. Não somos nós que vamos falar que é rola. Então, além de ser um herói que o único poder é ter a grana, né? Ou seja, se um dia eu fizesse aqui na Daloto, eu poderia ser um herói também, já que eu não nasci lá em Krypton, né? É maluco isso, né? Porque você pega aí tanto DC Comics como Marvel e poucos são os heróis que têm poder do dinheiro mesmo. Você citou Tony Stark, Mas tem poucos mesmo, cara. Podia ter um herói pobre, né? Um capitão mendigo, coisa... O super carroceiro, o capitão dorme sujo, sei lá, alguma coisa, né? Eu acho que essa faixa social não foi muito bem abordada. Porque ou o cara tem um poderzão, porque algum raio gama afetou os componentes dele, né? Sim. Ou nasceu em Krypton, ou é verdade, cara. Ou tem grana. Outro fator, Alexandre, do Bruce Wayne é aquela barriguinha, né? Porque ele tem uma barriguinha. Né, cara? Porque você vê esses Batmans de hoje com aquele shape zerado, barrigas rasgadas. Exatamente. Não chego nem perto da barriga do Adam West, né? Ou descolava outro ator, ou passava a capa dele pra frente, pra esconder aquele aconcágua de hambúrguer que ele carregava no abdômen. Então, a série é dos anos 60, e no Brasil ela chegou aqui através do SBT, né? Depois foi reprisado em outros canais aí, tipo Gazeta e CNT e tal. Teve um total de 60 histórias, e como todos vocês devem se lembrar, ela se desdobrava em 2 capítulos, né? Nunca era um capítulo só, você lembra disso, Walter, não? Eu achava que oscilava entre as duas coisas. Assim. Foi um total de 120 capítulos, cara. E com 60 histórias. 60 histórias, exatamente. Veja você. E uma das marcas registradas da série é, sem dúvida, aquelas reproduções na tela dos sons, né? Dos socos e pontapés lá. Pau, só. Exatamente, umas onomatopeias, né? Isso, exatamente, cara. Entre uma pancada e outra. Agora, já o suposto affair entre Bruce Wayne e Dick Grayson. foi até tema de um livro de psicologia de um autor, e ele afirmava ali que a dupla dinâmica, sim, era gay, porque não era comum um solteirão rico e já com idade um pouco avançada, adotaram um rapaz, né? Ele falava que era sobrinho dele? Não, ele falava que era pupilo dele. Ele usava esse termo, pupilo, porque a história diz que ele era adotado. Geralmente, num caso assim, quando um velho gay adota um garotão, né, pra ficar ali do lado, ele geralmente fala pra sociedade... Que é sobrinho dele. E sobrinho. Sobrinho, inclusive, durante... Você tem um tio. Não, durante um bom tempo, eu dava carona pro meu sobrinho. Indo pro trabalho, e ele, na época, ele trabalhava ali na Antena 1, e eu sempre dava uma carona pra ele. Só que eu não falava que era meu sobrinho, porque ia pegar mal. O cara vai achar, Bruce Wayne, tá levando o Dick pra trabalhar, hein? E a Antena 1, ela fica exatamente em frente ao Jockey Club, que é cheio de traveco. Não teria como escapar. Não, cara. Eu falava que ele era meu primo. Então, mas a DC Comics veio a público reafirmar, não, é um casal de machos ali, os caras não são homossexuais e tal. Alexandre, eu desde criança me pergunto sobre quem construiu a Batcaverna. Verdade, né, cara? Eu não consigo imaginar ali o mordomo Alfred com um saco de cima na cabeça. Porque é verdade, né, cara? Quem construiu aquela jossa? Ele virando a massa. E quando fosse pra encher a laje, então, ia ter que fazer um churrasco. Imagina o Bruce Wayne. Homem, massa mole. Porque eu acho que ele ia chamar outros super-heróis pra ajudar. Ninguém podia saber quem era o Batman, quem era o Robin. E aquela caverna cheia de equipamentos ali fazendo referências ao morcego. Realmente. Vou botar só um pouquinho na laje. Porque ele ia ter que chamar outros super-heróis pra ajudar. Imagina o Aquaman. 8 da manhã, o Aquaman com a mangueira. O Aquaman com a mangueira, molhando o cimento, o concreto. O homem passa. Ali, levando a lata levando de concreto a lata pra cima. Ia ser muito bom, cara. Realmente, cara. Porque você imagina alguém assim, beleza, o cara é milionário, contratou a empreiteira Odebrecht pra fazer. Ó, embaixo da mansão N vai ter um lugar secreto aqui e tal. Aí imagina o pedreiro assim, passando com a namorada na frente da casa. Ah, eu que fiz ali embaixo. Ali embaixo é uma caverna. Ah, tá vendo esse prédio, moço? Eu também trabalhei lá. Outra coisa intrigante era a descida pelo cano de bombeiros, pois o Bruce e o Dick entravam no compartimento secreto com suas roupas de yuppies e já apareciam lá embaixo travestidos, eu disse travestido, com as fantasias de herói. Eu acho, Alexandre, que era nesse momento que rolava a sacanagem entre os dois. É mesmo, né? É, abraçado ali num pau... Mesmo que eles pulavam os dois com aquelas roupas de Mauricinho dele. Sim. E daí já apareceu. Eu ali. Acho que tinha um lapso temporal ali. Que a descida não era instantânea. Eles ficavam pelo menos 40 minutos. Não ali. Precisava nunca que fosse um cano de deslize. Exato. Né? Porque não faz sentido nenhum. Era um pole dance ali, cara. Exatamente. Porque até o Bruce Wayne passar aquela roupa de lycra naquela pança dele. Quantas roupas já não se rasgaram ainda? Rasgou. Santa costureira, Batman. Você rasgou mais uma? O nosso ouvinte, Ricardo Neves, disse que um primo dele ganhou o apelido de Batman por conta da série. Ele teve verme e a barriga ficou saliente, igual a do Homem Morcego. Imagina o Batman, uma mancha de verme na cara. Senta na bacia de leite, macho, que a solitária sai. Muito bom. Então, Alexandre, e segundo nosso ouvinte, os amigos começaram a chamar ele de Batman por isso. Já o ouvinte Caio Mendonça diz que ele e o irmão tentaram reproduzir as subidas em prédios onde o Batman e o Robin subiam sem o menor esforço com a bate-corda. Você lembra disso? Lembro. Porque eles viravam a câmera ali, né, cara? E, obviamente, e eles subiam na mamãe ali. E eles tinham que esticar a capa, né? Pra ficar presente. Exatamente. E a esticada de capa... era a coisa mais tosca. Ficava tosco. Botava um cabo de vassoura lá, esticando a capa. Na subida, eles eram sempre interpelados por famosos. É verdade. Eu lembro do Sam Dave Jr. numa janela. Eles paravam pra conversar. Vários outros famosos ali, assim, que eles trombavam na subida. Inclusive, participar da subida do Batman para um artista era sinal de status. Olha só. Tal como... Parecendo Simpsons. Exatamente. Hoje. Ah, que maluco, né? Então, voltando ao e-mail do Caio, que disse que eles tentavam fazer o lance da corda, abre aspas, só que eu e meu irmão Carlos não tivemos o mesmo êxito. Carlos era gordinho, a corda arrebentou quando estávamos no meio do muro que dividia a minha casa do vizinho. Nos arregaçamos no chão e o bolo fofo do meu irmão perdeu um dente. Ô, Carlos, vocês tinham que reproduzir não subindo o muro, e sim andando, e alguém deveria gravar ali com a câmera virada, né? Exatamente. Ô, Walter, eu sei que você era aficionado por essa série. Você até demonstrou aqui o seu conhecimento. Mas mesmo assim, eu gostaria de fazer uma sabatina com você. Não sou muito bom nisso não, mas vamos tentar. Não, porque assim, obviamente que eu vou falar alguns aqui e você vai se recordar. Por exemplo, qual era o nome da tia do Bruce Wayne? 5 segundos para Walter Zendi. Não lembro, cara. Tia Hilda? Tia Hilda? Sim, tia Hilda. Mas, cara, mas por que escolheram um nome tão brasileiro, né? Wayne, Gordon, Bruce? Por que um nome tão brasileiro? Tia Hilda. Tem um outro nome brasileiro daqui a pouco, vamos ver se você lembra também. Mas, bom, o nome do chefe, obviamente, você... O chefe O'Hara. O nome do comissário? Comissário Gordon. Comissário Gordon, exatamente. Agora, você poderia falar três inimigos do Batman que estiveram na série, mas aqui, você não pode falar Coringa, nem Pinguim, nem Charada, nem Mulher-Gato, e um que estava aqui, mas você já falou no começo, que era o Cabeça de Ovo. 5 segundos para Walter Zendi, para o primeiro inimigo do Batman, que não Coringa, nem Pinguim, nem Charada, nem Mulher-Gato, nem... Eu tenho certeza que o Cabeça de Ovo você colocou na lista na lista negra depois. Tava, exatamente, estava na lista dos que você não acertaria. Eu poderia falar só dois, mas... Então vai. Não, tudo bem, você vai, dois então. Vai eu lá. Não me lembro, cara. Chapeleiro Maluco também, Chapeleiro outro clássico. Maluco. A Viúva Negra, que também apareceu poucas Viúva vezes, Negra, mas não apareceu. Me lembro dessa mulher. Cara. O Senhor Gelo, Walter, esse era bem Senhor Gelo. Tá, e o que o Arnold Schwarzenegger fez. É isso, exatamente. Tinha também o Taran, esse também apareceu muito pouco, mas uma que tinha um nome muito estranho, mas eu me recordo inclusive dela, Márcia, a Rainha dos Diamantes. Também. Caralho, mas ela morava onde? Em Antuérpia? A ouvinte do Agente em 86 deu uma curtida na nossa fanpage no Facebook, aí por lá vocês vão saber os próximos assuntos do nosso podcast. Dá pra mandar suas histórias pelo falecom@agenteem86.com.br. Neste mesmo e-mail, mande suas sugestões para próximos episódios. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu essa dica foi o Reinaldo C. abre aspas pro e-mail dele. Num trabalho escolar sobre folclore, nós fizemos uma apresentação de capoeira. Enquanto dois jogavam, dançavam ou lutavam, sei lá como se chama. Você tem razão, né? Capoeira é o quê? É uma luta? É uma dança? É melhor a gente não escrotizar, porque pode ter ouvintes capoeiristas. E podem provar que é uma luta, né? Pode provar que é uma arma mortal na gente. Então eu prefiro não explorar isso. Eu que odiava essa prática, apresentava os nomes dos golpes com cartolinas, com as inscrições em caixas de texto iguais às da série Batman. Que ideia bacana. Eu era muito fã daquela loucura. Então, de um lado da cartolina estava escrito Porro, e do outro, Rabo de Arraia. Que brilhante ideia. Excelente, hein, cara? De um lado era escrito Vrum, e na parte de trás era escrito Meia Lua de Compasso. Meia Lua de Compasso é golpe de capoeira, cara. Eu não é mesmo, não lembrei disso. Lembrei. Você participou de capoeira? Não, só de karatê, mas eu tinha que saber os golpes dos adversários. Ah, pra poder no MMA dos moleques ali, precisava. Então, disse que foi um sucesso, nota 10, graça ao meu vício em Batman. Muito bem, Naldo. Achei essa ideia muito boa também. Ô, Walter, sabe que um dos meus sonhos infantis era ter um telefone vermelho, né, cara? Linha direta do Batman. Linha direta do Batman. Mas naquela época nem telefone sequer eu tinha em casa. É engraçado que sempre estavam ali pra atender, né? Sempre, sempre. E nunca o mordomo anotou o recado. Não, Como é que tá, Lara? Ah, eles não estão aqui, não. Quer deixar um recado? Ah, tá bom. Pra salvar o mundo, pode deixar. Tá anotado. Ah, pode deixar. E sabe que esses dias eu tive a infeliz ideia de ir na Praça Benedito Calixto com minha esposa. E o que foi que eu encontrei lá? Um telefone vermelho da Gradiente. É, cara. Mesmo? Bacana. Gradiente, é. De disco ou de botões? Disco, cara. Bonitão, perfeita condição. Comprou. Nada, 180 pila, cara. 180 pila é quase o preço de um iPhone. É. Não, do iPhone. Saca aquele iPhone? Pode crer, já do chinês. Com dois chips e antena de televisão. Pra quem não sabe, tem um lance hoje na net chamado Batman na Feira da Fruta. Chegou a sacar isso, Walter? Já é meio antigo, né? Que era? A reprodução, né? De alguns episódios aí dessa série, o Batman. Só que os caras faziam uma redublagem ali, né? Fazendo o Telaclés, né? Isso, bem no estilo Telaclés, fazendo uso de muito palavrão, assim. Eu acho que o texto poderia ser muito melhor, né? Porém, a dublagem da voz do chefe O'Hara é muito legal, cara. O Batman, eu estou aqui! Cadê você, seu filho de uma puta? Então, eu acho que vale a pena a gente até botar um finalzinho aí. Eu acho que o Kreuzebeck poderia dar uma soltada aí. Vai lá, Kreuzebeck. Então, solta, Kreuzebeck. Puta que eu pariu, mas não acredito em uma palavra disso. Puta que eu pariu, que já problema. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. É simples, comissário, essa fita mostra tudo. Mostra o quê, caralho? Sua mãe trepando, filha da puta. Sua mãe e sua mulher são duas putas, comissário. Eu não queria falar nisso, mas a verdade é essa. São duas putas pagas. Como puta paga, porra? Puta paga? Caralho, e agora como é que eu faço? É simples, comissário. Eu e Robin estamos no encalço do... No encalço da...